trabalho de Deus. A raça humana é a ferida acesa, uma beleza, uma podridão. O fogo é eterno e a morte é a ressurreição. Da barriga. curar as grutas do coração. Índigo Blue, Índigo Blue, Índigo Bluesão. Yeah, yeah, yeah. Índigo Blue, Índigo Blue, Índigo Bluesão. Oh, oh, oh, oh. Índigo Blue, Índigo Blue, Índigo Bluesão. Seu corpo nu, junto ao seu corpo nu. sol, outro lugar ao sul. Céu azul, céu azul, onde haja sol, meu corpo nu, junto ao seu corpo nu. When fate is great. by the bed. I won't give up. Hurry up, hurry up. Today I'm gonna be a day to bear a hurry up. Hurry up, hurry up. The reggae beat, beat until we meet and celebrate. Yeah. white, white ball, forth and forth. All is I resolve, love is worth. Don't think I'm trying to make another.